inicial pushback, chame ponto para táxi. Autorizado pouso, pistolo 7, vento 160 graus, 620. Autorizado pouso, pistolo 7, estamos. Puxa, 6201, autorizado a colapso 10, 160 graus, 7748, autorizado a ingressar na Juliette, posição 05. Livre, ingressar na Juliette para o portão 05, web 6748. Muito boa noite, aqui na 6301, na decolada, sua escuta. Boa noite, 6301, sobe 360, Dael. 360, pode variar, tá, Elcio? Autorizado. Dael, 6301. Autorizado, 6301, decolagem, pista 10, 150 graus, com 629. Juliette, Tango Zulu aos 4-1, frequência livre ao estacionar. Por aí. O Web 6748 aguardando a sinalização aqui no 5, ok? Gente, Web 6748. Objeto 5827, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Chame torre 118, decimal 6, distrito de metrô 0015. Chame torre 0, 4309-35. 0935, boa noite. 3858, após a passagem do objeto iniciando um táxi, autorizado puxar, chame pronto para táxi. Após a passagem do objeto, autorizado para 3858. 01, passou 050, poderia levar a matriz, está presente? Negativo, mantenha aí. Manterá o 6201. Boa noite, autorizada a linha de colapso C10, 150 graus, com 8 nós. 662, chama agora Recife no 2545, alterno no 2685, 3662. Bom, Túlio Salvador, objeto 5827, vai livrar 1800, a sua escuta. 360, saída Del, 5827. 360, Del, 5827. Solicita a coordenação, por gentileza, com o centro Recife para manter o 340. 34 agora. Obrigado. Oito, autorizado a ingressar na Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro 10, 15. 10, 15, autorizado a Índia, ponto de espera 118, decimal 6. Não chama agora Recife, 1251, alterno no 3325. Confirma a frequência, por favor, para o 6310. 6201, 6201, Recife no 251, alterno no 3325. Negativo 340, solicita mais baixo. Então 32, 75827. Autorizado 320. 320527. 3858, 130 graus com 629. Oxenor 6310, Recife agora, 12545. Puro 254, obrigado, boa noite. 12545, boa noite. 12545. Fran 3858, decolou 53935. Fora 935, tá 3858. Controle Salvador, boa noite, tá 3858. 858, 370, sai da mão, vigilância. 370, Momo, tá 3858. Objeto 5827, chame centro 1251, alterno 13325. 1325, Pegoscópio no 8, último. Sua possibilidade de voar direto por aqui? Aguarde coordenação. Guarda. 9, copia 360 para o Galeão. Voo no 889, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, a primeira aerovia Amper Zulu 1-0. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, seguida para Leda e Bride. O transponder é 5466 e o controle em 119 decimal 35. Quantas? Correto no 889, chame pronto para o push e acionamento. Ou perdão, chame em 118.6 quando pronto para o push e acionamento. Falou, 604, boa noite, eu tenho aqui o 370 já aprovado, aceita? Coro 604, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, pela APA Zulu 19. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, transponder 5473, controle em 119 decimal 35, codeja. Da Gol, correto o cotejamento, chame em 118.62 quando pronto para o push e acionamento. Tá 3858, chame Recife 1-260. 260, tá 3858. Puxando a 6303. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, 6303. O acionamento chama para o táxi, o altímetro 015. a bordo, 3 horas e 45 minutos, autonomia alterna. Autonomia 04, táxi via Índia, 2015, reporte pronto no ponto de espera. Táxi livre via Índia, reporte pronto no ponto de espera, voo 1604. Salvador, boa noite, 6316. Confirme 6313 Oceaner, reporte no externo, baixado travado. Pode ser no externo, baixo travado. É 747. Boa noite, por gentileza, teria só uma saída prevista para Guarulhos? Já tem o seu plano, inclusive. A saída pela Pesolo 21 será Arbó, após Arbó e Alefa. Arbó e Alefa, isso? Afirmativo. Tá pronto, copia? Tá pronto. Guarulhos 360, Pesolu 21 Aerovia, decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída Arbor, após Arbor Elefa, controle 119.35, transponda 5503. Autorizado 360 para Guarulhos, Pesolu 21, pista 10, Arbor, após Elefa, controle 935, transponda 5503, FNF 7. 747, cotejamento correto, para o pushback e acionamento na frequência 1 na 8.6. Chamará 2.6, muito obrigado. Após o tráfego nacional, ele mantém. Capitão Geral, após da venda. Após a passagem do tráfego, autorizado a linha, mas que fica no zero, voo 1604. M3 solo ao 08, taxi via Alfa, reporte entre 2 Juliette. Alfa, reporte entre 2 Juliette. Volume 04, livre decolagem, entra no 40 graus, 2 Juliette.